O Quilo Romeu Oscar, corredor Vera Cruz, reporta Paripe, ingressando em Interlagos. Zero meia, prossiga. Reporta através de Pitua Sul, o Guardião 06. Zero, livre o ingresso, é partilhado e pronto no zero. Aqui o Zulu, solo 57, livre direita, solo 121 decimal 9. Quilo Zulu, parte 3, confirme. Taxa autorizado Alfa, quilo parte 3. Passo 220, livre decolar, dá no zero, vento uma centena, cono 3, nossa. Livre decolar, passo 649, ali mantendo o zero. Ali eu mantenho a 90, 649, zero. Confirma, aeronave chamou a torre. E 118,95. Deixado, tempo, grato, rota alta. Está livre somente, chama para o táxi, Mike com o Delta. Cada Maris, desça até o 50 na Proditab da presente. 120, decolador 59, controle 120, decimal 8, bom voo. Chama o controle 208, grato, gastou 20. Torre, boa tarde, papapá, Papago Tango. Boa tarde, Alfa Tango Tango, continue a aproximação, guarde pista livre. Tango. Somente confirma a subida prevista para Azul 499. Salvador, boa tarde, Pastor 20, decolado da 10 no perfil da Tuca, transição Aracaju. Pastor 20, contato radar, sua para o 250, saída Puca. Para o 250 na Puca, Pastor 20. Pastor Sul, Guardião 06. 11895. 11895, boa tarde. Prossiga. Alô, Salvador, passarei 223, já. Já passarei. Ainda não, nada. Você já chegou pra mim, só que não chegou pro centro Recife. Eu preciso da autorização do centro. A gente tá ligando nesse momento pro centro pra ver se a gente consegue seu transponder. Tá faltando apenas isso pra liberar o plano. Ah, tá ótimo, obrigado. Viu, por enquanto? Guardião 06, na escuta? Na sua escuta. Visual com a aeronave na final da 10, à sua esquerda. Afirma. Segue para o pátio do Brer. Está autorizado o guardião solicitar o pouso na 17. Gente, o guardião segue cruzando a retaguarda da aeronave na final 10 e reporte no setor norte. Segue a retaguarda, reporta no setor norte, o guardião 06. Tango Tango, livre pouso na 10, vento no 10 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 4. Tango Tango, livre pouso no 0. Cono 649, decolado ao 01, no controle 120, decima 8, bom voo. 208, bom trabalho. Equacional da Gol. Tô aí, pra não atrapalhar a operação do Eco Delta, a gente vai direto pro Gré, sem problema. Gente, o Guardião 06, vento no 10 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 4, reporte solo controlado. Tem solo controlado. Aqui é que o Delta informa, o helicóptero da Polícia Militar vai pousar no Graia. Portugal 021, Skalk Ident, clear. Bonf arrival, descent flight level 060. Adentro. Chevrolet 060, via Bonf arrival, reporte do 021. Azul 41 no 8, estamos no portão 3, já estamos prontos para o puxo. Azul 41 no 8, pronto, cópia. Nível de voo 360, via Pesulo no 6. A subida será da Eola e da Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceiro no 0. 5023 é o código, 1208 é o controle. Azul 360, da Eola e da Bridge, curva à direita, está 10, depois para a Pesulo no 6. 5023. Azul 4 no 8, cotejamento correto, livre push back acionamento, sem início de taxa. Livre push no ataque, 4 por 1, por 1. Gente. Pode 3, táxi em frente, Alfa Kilo, pode 3. Alô, uma boa tarde, Alexandre. Entrei no 4, da 11, 3, 6, 0, no próximo. Confirme. Confirmo, boa tarde, Alexandre, entrei no 4, 3, 6, 0, petróleo, da 11. Número 4 para a COP, 63 no 4. Boa, não. Passarei do 2230, finalmente, pronto, cópia. Sempre, prontíssimo. Conquista aprovado, nível de voo 200, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. Subida árvore após árvore, direto Vitória da Conquista, primeira curva à direita após a decolagem, 5037 ao código transponder 120.8 é o controle. Mil pés, destino a Manati? Afirmativo, vai prosseguir pelo corredor até. Sente, reporta fora da barra. Sente, vai manter 500 pés. Controle, Salvador. Conta João, 2230 da Passareta. 2230 da Passareta, só confirmando subida árvore após árvore direto. Após árvore direto, Vitória, da próxima puxa, acionamento, Passareta 2230. Passaredo livre, pushback, estouramento, entre a gente tá. Camarada, táxi 2230. 5241, pronto cópia. Pronto cópia, 5241. 5241 da Trip, está autorizado para conquista, nível de voo 200, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo, a subida será árdua, após direto Vitória da Conquista, primeira curva à direita após a decolagem, transponder 5030 e o controle 120.8. Fazer conquista, 200, conforme a rota do plano de voo, a saída árdua, curva à direita, transponder 5030, controle 120.8, Trip 5241. Tá correto, Trip, chama para pushback e estouramento. Camarada, 5241. Para o tanque, 1, 2, 3 horas, liberam pressão. Taxa à direita, em alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 014. 1-0-4, 295, direito em alfa, obrigado, Tano. Avião 06, decolado ao 06, livra curva esquerda, autorizado cruzamento do campo, reporte livrando. Afirmativo, da presente vai iniciar a curva esquerda para livrar na vertical do campo. Tomador, já teve autorização da presente. Eu não quero seguir, afirmo. Pronto para copiar? Autorizado Galeão, nível de voo 380 via pêndulo 10. Subida da El, Leda, Brit, curva direita após a decolagem. 5034 é o código transponder, 1208 é o controle. Autorizado Galeão, 380, na pêndulo 10, decolagem 10, curva direita da El, Leda, Brit, 2208. Controle. 3145. Acontecimento correto, chama para pushback. Com 38 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador, pronto. Taxi autorizado, pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame 2895, ajustado 1014, passarei do 2230. Modifique o transponder para 5053. 5053 no transponder por 2230, quando o ponto de espera, torre 1895. Certo. 3145, chame para pushback acionamento, cotejamento correto. Solta 3145, está no 4, solta push. Gente, aguarde mais alguns instantes para o push 3145. Gente, no 10 aguardando, 3155. Lima, que luz do Luta na minha escuta. Está autorizado o táxi até a entrada do pátio 3, próximo ao pátio principal, aguardando para o cruzamento do pátio principal. Oscar, solo 08, livre táxi, pátio 5. Está autorizado? Sim. Controle, guardião 06. Aquilo Zulu, tá visual com o ATR da passarela taxiando? Assim que o mesmo passar à sua frente, está autorizado o ingresso no pátio principal, vai me chamar na Lima. Internauta no 2685. 1245, 2685, pastor Ejé. Bom, no 925, Identifica a chegada, bom, Fidesz até o 060. Próxima ponta de espera da 10, visual com azul, tá pronto. 230, após início da corrida do azul, pra frente, a linha mantém o 10. A linha mantém após o azul, o 2230, tá passando. Chama meu pé, na proa de Manati, reporta 20 milhas. Lima, Kilo Zulu, táxi autorizado, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, mantém posição, chame Sol 121, decimal 9. Afirmo, na torre 1895. Chão 3155, puxa acionando 10, chão 3 no Chitag. Chão 3114, pronto para copiar? Petrolina aprovada, nível de voo 340, via Upper Zulu 20. A subida será Momo Flock. Curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5040, 5040. E o controle no 20, decimal 8. 540, posicionado, compatibilidade. Momo Flock, falada dentro. 040, 201. Correto, chama para pushback acionamento. Controle, bom dia. Boa tarde, 4118 da Azul. Azul 4118, contato radar 360, saída da EL, após 2000, autorizado Leda. Após 2000, direto Leda, 4118, sobe a 360. Gol no 755, desça para 4000, ajuste no 094. 4000 no 094, gol no 755. Reparte livrando. Oi, Salvador, muito boa tarde, gol 975, meia milha para o externo, baixado travado, visual. Sente livre pouso na 10, vento 1 no 0 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, pista no 0, gol 975. 2230, decolado aos 12, controle 120, decimal 8, bom voo. 014, final, após 0014. Autorizada à direita, em de alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 094. 094, em de alfa, ponto de espera 1895, ponto de espera. Salvador, comando 2, 4, 1. PLD 52, autonomia de 4 horas e 10, alternando Salvador para o PEC. 2, 4 horas e 10, Salvador alternado, foi o TRIC 5241 que modulou? Primo. Táxi em frente, em de alta, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 10-14, TRIC 5241. Frente de alta, chama torre 1945, 241. Solo F-729, uma rota. Webjet 5729, autorizado o plano para Conchim, dívida de voo 360, via Pesulo no meia. Da Euleda Bridge a subida, curva direita após a decolagem, cabeceira no 0, 5046 é o código transponder, 120, decimal 8 é o controle, 1208. Salvador, boa tarde, São 3145, considero 90 pronto. Boa tarde, 3145, após o Boeing da Gol, na curta final, ali mantenha no zero. Hoje, após o Boeing, ali mantenha 3145. Alfa Tango Tango, está autorizado o táxi até a entrada do Pátio 3, aguardando para cruzar o Pátio Principal. Solo 15, livra direita, solo 12, 1 decimal 9. Livra direita, solo 209, solo 075. Tran 3155 com 172 a bordo, Galeão, 4 horas. Táxi autorizado, Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chamamento 8295, ajustado no 0 no 4. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera no 0, 118, 95, confirme? Afirmo, ponto de espera 1895. Ok, obrigado. Solo Salvador, muito boa tarde, voo 1075, livrou. 075, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, agora já tem. Via 2, Fala, tá 3217. 3217, um minuto, cópia com fim. Tente, aguarde 63 no 4. Alfa Tango Tango 234. 34, 1, 2. Report to 081, Tower, Tower, 081. Power, 118, decimal 95. 1895, report to 081. Visual com dano? Afirmativa, assim que ele passar a frente, está autorizado o ingresso no pátio principal, chamando na Lima. Porta estabilizada. 2, no pés, 0 no 4, autorizado LF. 1, clear to land, runway 10, wind 100 degrees with 11 knots, QNH 1014. QNH 1014, clear to land, runway 010, Portugal 021. Oscar, 30 segundos para cópia. 075, ingresso, Juliette, portão 1 no 0. Juliette, 1 no 0, no 0, 0, 0. Oscar, Oscar, pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Valença, nível de voo é o... A 1 no meu pé, vai sair no corredor, achei a curva direita, pista 17, 0117 é o código transponder, aguardando para a frequência do controle. Controle, 3145 da sua, pode falar direto a ela? Autorizado. 45. Gol no 925, desça para 4000, ajusta no 0 no 4. 4000 no 0 no 4, gol 925. Feito no PAC 5, acionamento de táxi de decolagem 14289. Então, táxi autorizado Lima, Mike Quebec. Mike Quebec mantém posição e chame torre 1895 para o cruzamento. 241 a linha e mantenha no zero. 241 a linha e mantenha no zero. Então, 3217, pronto para a cota? 3217. Autorizado com 5, efetivou 360 via Pêndulo 10, subida da El Leda Bridge, curva direita após a decolagem, cabeceira 10. O código transponder é o 5047 e o controle no 20.8. The 19er, looking to the right, ground 121.9er. O 360 da El Leda Bridge, acima 5047-1208-3217. 3217, com o pensamento correto, chama para pushback e estacionamento. Porta pronta. 2014. 2014, gol 9, 2. Roger, call ground 121.9er. 121.9er, aporte 021. 5241, livre decolar, dono 0, vento 1 no 0 graus, cono 2 laço. Livre decolar, 5241. Salvador, igual no 755, boa tarde. Boa tarde, no 755, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ground, bom dia, aporte 021. Aporte 021, AirTax by Alpha, report before Julian. Alpha, go before Julian, aporte 021. O 925 reduza para 1.60 nós, o ajuste 1.04 descendo para 2.000 está livre LS. Reduzindo 2.000 livre LS, o 925. Frequência livre ao estacionar. Hold point, hold it at 3155. Roger, maintain position, holding short. Hold, maintain position. Cono 755, livre pouso na 10, vento 1 no 0 graus, cono 2 nós, altímetro, cono 0 no 4. Livre pouso no 0, no 0 no 4, igual no 755. 5241, decolado aos 2, 1, controle 120, decima 8, bom voo. Controle 108, boa tarde. Da AMAN, desça até o 50, mantendo a chegada. Até o 050, mantendo a chegada, 3547. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5241. Trip 5241, contato radar 200, saída Arvo. 200, saída Arvo, Trip 5241. Para o tático, a CNR está 314. Está com o mundo 17 de OP, autonomia 3 horas e 35. Alterna Salvador. Aqui em frente, Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado em 1.0 no 4. 0 no 4, ponto de espera. Down, approaching 021, approaching Juliet. Permission, sir. After the taxi of the Airbus 320 of the Avianca, clear taxi via Juliet to gate 11. Behind there was 320 from Avianca Collar. Taxi via Juliet, stand 11, approach 001. Affirmative. Entrou no 0 no 4, livre táxi, chame no ponto de espera. 0. 1288, alterna. 1260. 7, fora. Salvador, eu vou no 925. Como 925, continua a aproximação, número 2 para pouso. E confirma, né? 110 graus com 11 nós. Gente, aguardando. No meio, a BHZ3 é para conforme a rota do plano de voo. Daí eu lhe dou a subida, primeira curva direita, 5054 é o código transponder, 120.8 é o controle. Autorizado, comboio do 360, rota do plano Pêndulo 16, BHZ-13, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, 5054, responde, controle 208, gol no 399. 399, cotejamento correto, chama para o pushback estacionamento. Correto, chama, né? Paulo Salvador, gol no 755, 755, saque autorizado ao Alfa Juliette, 4105.